Thank you. voar. Girassóis vou pintar com trigas de Van Goghs e as reverberações das noites e canções clarearão teu corpo tonto de amarelas azuis. De Gauguin vou tomar a neblina do mar e manchar o lençol de ilhas, esmaltes maoris, rubores de caquis, vaine na vetaite. De Lautrec pegar a inglesa do estar, o canca no molan e o cir, e a dança de Marcel, a sede de Machandel. Eu rodo por Paris bebendo beijo Jeanne Avril, pra encerrar de Cézanne sob um céu de reclame. O azul sangrará em pane e o arlequim trará laranjas e maçãs para o castelo de Medan. E quando amanhecer um toque só de sol reunirá os dois destinos, e rindo igual meninos tocados pelo mar, nós vamos descansar ouvindo os sinos. Vamos descansar.